te mostro, eu te mostro. Meu mundo inteiro, se essa é sua vontade. Meio bagunçado, mas organizado. Só um baseado pra fazer minha vibe. Eu vivo te querendo, mesmo não querendo. Misturando uísque com cachaça, ainda lembro. Lembranças, outros deveriam tá no lixo. E não pense que é porque hoje eu vivo luz. Vídeo onde um se perdeu e outros nem se fala. Várias guerras foi vencida pra nós tá tranquilo. O sucesso vem depois de várias caminhadas. Até hoje não foi fácil, não vai ser. E se fosse nós nem tava na jogada. Ainda tem muita estrada pra correr. E eu não paro, paro, paro por nada. Nada, nada, nada e ninguém me para. Vou de rolê pelo rio pra ver se eu encontro minha gata da barra. Se eu não trombar, com certeza tem outras na bala. E vai aparecer, querendo a mesma coisa que eu quero. Um pente rala, tchau. Se for pra mim tá legal, porque eu não quero me apegar mais. Eu ando meio dividido, namorar não é comigo. Prefiro manter minha paz. Mas quem sabe nós dois se esbarra. Quem sabe nós se reencontra. Solteiro e os dois alombra. Tu diz que tu vive pronta. Não negue nem se faz de tonta. Na cama nós acerta as contas. Monta no meu colo e me desmonta. Aproveita pra matar a saudade. Não saberemos se haverá outra vez. Então bebê, relaxa e curte a viagem. Eu te mostro, eu te mostro. Meu mundo inteiro, se essa é sua vontade. Meio bagunçado, mas organizado. Só um baseado pra fazer minha vibe. Eu vivo te querendo, eu vivo te querendo. Big boy, bebê. Eu não te quero mais, desculpa. Pensar em você não ajuda, só atrapalha o corre. Foda-se essas merdas que cê fez de porre. Sua carência te transforma em uma pessoa que se contenta com pouco. No love. Te odiar e não querer te ver embora é uma maldição. No love. Recaídas são tão bonitas, mas elas criam dívidas com a razão. Divertido e excitante, nossa história foi perfeita. Dessas de criar inveja, porque você não a respeita. Minha vida é cama bagunçada. Assusta de se ver mais confortável quando deita. Não tem mais lugar pra você. Meu mundo não vai te aceitar mais. Eu te mostro, eu te mostro. Meu mundo inteiro, se essa é sua vontade. Meio bagunçado, mas organizado. Só um baseado pra fazer minha vibe. Eu vivo te